Oi, Dom. Oi, que fita é essa que vira o seu passando numa moto azul? Que isso, Dom? Era meu primo. Primo? Não fica nervoso. Falar nisso, empresta seu cartão de crédito. Qual, se você entorrou o limite dos dois? Então me empresta o cheque, depois eu te pago. Paga, né? Tá bom. Vim pra curtir, nem pensei em ser preconceituoso, mas cê vale. O que cê tem no bolso, diz aí, Dom Juan, qual que cê escolheu? Da Game Strong Zerinho, o castelo é seu. Da mais escura da noite, a mais branca da neve. Mão blanca, suate, ela nunca mais se esquece. Subiu na Saveiro, desceu no Corsa, passou pagando na Twist, e na Falk ela chora. Dom, eu te amo, Dom, eu te quero. Ô Dom, seu tonto, ela tá te enganando. Pro Dom, mó dama, pra nós cê tá ligado, conhecida, tirada, Madonna do asfalto. Segunda, com o Dom, na sexta, com os cara. Domingo eu nem te falo onde elas varam a madrugada. No disco celular, namorou. Alô? Em um menos de um mês, tiozão, já engravidou. Já sei, neguinho, que final feliz. O Dom casou com um L2, vive assim, assim. Abraça, nega, é o que a mãe dele sonhou. Quando a criança nasceu, o DNA cantou. Cê Dom Juan, meu querido, como é que é? Me diz qual delas você quer. Cê Dom Juan, meu querido, como é que é? Me diz qual delas você quer, você as quer. As perversas do jet de nave, bruxa de asfalto tipo Audi, Suzuki arrasta tudo de Camaro. Cê saque na humildade, tô valendo mais nada. Deixa o carro em casa e vou de jet na quebrada. Os malandros desce rua e sobe rua. Já conhece esse som, é o barulho do Fusca. Ele leva danadinha pra onde ela quer. Que ela quer pra quem não sabe pagar pros mané? Sabedoria, entendimento pra sacar do Coringa. Ontem o Zé do Fusca, agora o João da Ninja. Quem não te conhece até paga com dólar. Os loucos de quebrada mexendo, cê gosta. Imagina eu de tumbante, estilão de cheque árabe, charuto no beiço recebendo massagem. O olho brilhando, refletindo cifrão. Haha, você não, viaja não. Eu tô ligado que cê ia olhar de outra maneira. Um Hulk cheio de grana pra gastar a noite inteira. Então, graças a Deus, eu não sou desses daí. Se rende pras perversas e canta pra subir. Enche o corpo de droga, depois de doença. Se entregam ao mal sem ter consciência. Sem querer te tirar é pra você aprender. Nem toda mulher merece você. Cê Dom Juan, meu querido, como é que é? Me diz qual delas você quer. Cê Dom Juan, meu querido, como é que é? Me diz qual delas você quer, você quer. Ô Douglas, o problema, tio, é que vocês vai muito acelerado, ah, tá ligado? Para, vocês tio. Não olham, não vê os detalhes. O bagulho você tem que se apegar nas mínimas coisas, mano. Então mostra então como é que você chega então, Dom Juan. Eu colo o que cola é na simplicidade. Papai já falou que a humildade é a chave. Será? Não vou no jet pra arrastar ninguém, mas o que elas quiser, eu tô querendo também. E quando o clima tá pesado, tá tudo estranho. Ô garçom, faz pois favor, não. Valentine's, 12 sim, anos. Red Bull na mesa, carteira e celular. Qual que cê quer, neguinho? Deixa elas cochichar. Aquela morena ali, hein, Dom? Não fica a cara dela, vou sacar do osso que desperta as cadelas. A chave do Audi, pago de Rolex, batata. Elas já aparecem. A loira perguntou seu nome e número do celular. Mas eu gosto das antigas que conquista no olhar. As danadinha, E aí, Dom, qual que é o peão? Baixada, Santista, dali, dali, a milhão. Clima de praia, brisa, favorece aí, princesa. Fala, pus, finalmente você desce. Seu cachorro, você tá achando que você vai fazer o que comigo? Cê Dom Juan, meu querido, não é fácil não. Um dia com elas, depois com as prestações. Cê Dom Juan, meu querido, assim que é. Você dá a mão e ela quer logo o pé. Dom, volta aqui. Fala. Eu tava só brincando. Pô, eu também, princesa. Você acha que eu ia fazer isso com você? Jamais. Vamos ao que interessa, né? Abraça. Cê Dom Juan, meu querido.